Boa noite. Começa agora mais um papo de jornalismo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora o Papo de Jornalista, o podcast do blog Fichins e Bracholas. Meu nome é Max Fischer e estou na companhia mais do que agradável da minha co-host favorita, Débora Sestari. Décio, boa noite. Boa noite. E no programa de hoje, antes da gente apresentar o convidado, Dé, como é que as pessoas podem falar com a gente? As pessoas podem falar com a gente de várias maneiras. Entre elas, nossas milhares de ouvintes podem colocar algum comentário lá no blog, podem mandar um e-mail para o papodejornalista@gmail.com, podem nos procurar e curtir a nossa página no Facebook, no Fichins e Bracholas, ou podem nos seguir no Twitter, no @brafis, é isso? Isso, exatamente. O nome do Twitter mais infame da história da internet, segundo o Johnny, que mais uma vez não está presente entre nós. Mas chega de papo fiado, vamos pro programa. O nosso convidado de hoje é o Ayrton Ortiz, ele é um jornalista do sul do país. E agora, começando no melhor estilo Jô Soares de ser, com os dois pés no peito do convidado, Ortiz, quem é você? Eu sou jornalista, né? Me formei na PUC, aqui em Porto Alegre, na Faculdade de Jornalismo. E tive a minha vida sempre ligada com o jornalismo. Eu decidi muito cedo que eu queria ser jornalista. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, vim para Porto Alegre para fazer faculdade, mas até entrar na faculdade eu morei numa cidade do interior do estado. E eu comecei a trabalhar com 14 anos em rádio. Né? Meu primeiro emprego já foi numa rádio, eu tinha 14 anos, e numa equipe de reportagem esportiva. Bom, comecei como plantão do estúdio, depois eu passei para repórter, depois passei para comentarista, né? E trabalhei nessa rádio interior até os 18, 19 anos, quando então entrei na faculdade de jornalismo, vim para Porto Alegre, fiz a faculdade e desde então sempre tive minha vida ligada ao jornalismo. Ayrton, uma pergunta, como é que você entrou na rádio? Eu tinha um professor que trabalhava na rádio, eu fui atleta também, né? Eu corria 100 metros rasos. Eu era atleta na escola, velocista. E o meu professor de educação física, que era também meu treinador, ele era professor de educação física, e ele trabalhava nessa rádio, também transmitia futebol. E um dia eu falando para ele que o meu projeto, né, profissional era fazer jornalismo, e ele me convidou para eu trabalhar na rádio. E como é que você se apaixonou pelo jornalismo? Eu sempre acompanhei muito, não é, as grandes reportagens do rádio, porque eu até os 10 anos de idade eu morei numa fazenda no interior do estado. E era cidade, era zona rural mesmo. Né? E naquela época, o único contato que a gente tinha era com o rádio. Né? A televisão não chegava lá, não tinha jornal. E eu me criei acompanhando as grandes coberturas de rádio. E aqui em Porto Alegre nós temos algumas rádios muito boas, com tradição muito grande no rádio jornalismo. E aquilo despertou, não é? Aquelas reportagens internacionais, aquelas grandes coberturas, aquilo despertou a minha curiosidade em conhecer o mundo. Né? Eu ouvia aquele pessoal que viajava por tudo quanto era lugar. Então, o meu gosto, primeiro, foi em conhecer o mundo. Né? Sempre tive uma curiosidade muito grande para conhecer outros lugares. Eu imaginei que uma maneira bem prática de eu conseguir isso seria entrando no jornalismo, transformar isso numa profissão. Né? Então eu lembro assim que desde muito cedo eu decidi ser jornalista. Eu não lembro que eu tenha alguma vez pensado numa outra profissão. Né? É uma coisa comum. Até. Eu tenho filhos, eu tenho uma filha com 13, 14 anos e ela ainda não sabe qual é a profissão que ela vai ter. Né? E eu sempre pensei no jornalismo. Nunca pensei em ser outra coisa que não fosse jornalista. E E como é que era o seu dia a dia na rádio? Nós transmitíamos futebol, não era? Eu trabalhava na equipe esportiva, e principalmente nos dias de jogos, tinha futebol na quarta de noite e no domingo de tarde. Então, na quarta, eu passava quase o dia inteiro lá no estádio, e no domingo também, não é? E fora esses dias, trabalhava um programa, nós tínhamos um programa esportivo na rádio, então eu participava do programa. E logo em seguida, eu passei a trabalhar também no jornal, que normalmente quem fazia futebol na rádio fazia futebol também no jornal. Porque quando o time de futebol lá de Cachoeira viajava para as outras cidades, para disputar o Campeonato Gaúcho, um repórter da rádio, se ele fosse o mesmo do jornal, diminuía a despesa para eles, né? Uma viagem a rádio pagava e outra viagem o jornal pagava. Aos poucos fui me dando conta que são duas linguagens completamente diferentes, não é? A linguagem do rádio e a linguagem escrita do jornal. São duas linguagens completamente diferentes. E, embora eu viajasse, eu fizesse a mesma cobertura, para o rádio era um trabalho e para o jornal era outro trabalho, né? E a repercussão também. O rádio tem uma repercussão imediata, né? Tu acaba de falar no rádio, as pessoas te ouviram e a notícia já começa a repercutir. Eu sempre digo assim que o radialista não leva trabalho para casa, né? Ele faz na hora o trabalho ali, né? Principalmente agora, que as rádios são tudo ao vivo, né? Então, ele trabalha na hora. Já o jornal é um pouco diferente, né? O jornal tu vai lá, presencia o fato, faz as tuas anotações, aí tu tem que voltar para a redação, tem que escrever. A notícia vai ser chegar ao público só no dia seguinte, né? Normalmente, quando a notícia chega ao público, tu já está numa outra tarefa, já está numa outra reportagem, né? Então, não é tão instantâneo assim como o rádio. Certo, mas além de você trabalhar na rádio, na sua cidade local, você tem um programa hoje na Rádio Gaúcha, né? Que é a maior emissora de Porto Alegre. Você poderia falar um pouquinho mais sobre esse programa? Um programa que fala sobre a cultura típica do Rio Grande do Sul. O gaúcho tem uma relação muito próxima, né, com a sua cultura. E os gaúchos subiram, aí se espalharam pelo Brasil inteiro, aí, principalmente a partir dos anos 70. Né, houve um incentivo muito grande do governo militar para povoar os lugares. Então, mais ou menos assim o que os nordestinos fizeram, descendo o litoral, os gaúchos subiram pelo oeste brasileiro, né? Então, oeste Santa Catarina, oeste Paraná, ali, Mato Grosso, até o Acre, né? Vai, rondando toda essa região, tem muito gaúcho, tem muita rádio para lá. Tem muito gaúcho na Bahia também, os caras criaram uma área lá de plantação de soja, foram muitos daqui, tem na Amazônia. Então, é um programa que ele entra na rede Gaúcha Sat e ele é distribuído pelo país inteiro, e nós temos uma audiência de 1 milhão de ouvintes, né? E hoje o ouvinte tem uma interatividade muito maior com a rádio, né? Porque por causa da internet. Né? Então o cara está ouvindo rádio, e muitos ouvem o rádio na própria internet, e imediatamente ele já está dando a resposta. Né? E esse programa, nós temos um canal de comunicação com o ouvinte, então é uma coisa muito legal. Enquanto você era repórter, você teve alguma chance de encontrar o time do Grêmio, já que você é gremista? Tive. Inclusive tem uma coisa muito interessante. Nos anos 50, o Grêmio teve um grande jogador, não é? Até hoje é considerado o maior jogador da história do clube, e o nome dele é Ayrton. E eu me chamo Ayrton graças a esse jogador, não é? E quando eu fui trabalhar na rádio em Cachoeira, ele era veterano, não é? Mas eu lembro que teve um jogo lá que os veteranos do Grêmio foram na Cachoeira jogar com o Cachoeira Futebol Clube, e eu fui transmitir, eu era repórter do campo naquela época, e eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, não é? Então foi uma coisa muito, muito curiosa, muito interessante. Até eu fiz entrevista com ele e depois eu falei para ele, olha, eu me chamo Ayrton também graças a você, né? Logo depois da saída da faculdade, você criou o jornal Tchê, que é um jornal que ficou marcado na história do jornalismo no sul do país. Você poderia falar um pouquinho sobre ele? Bom, ele tinha dois objetivos, né? Primeiro era fazer a ligação, vamos dizer assim, não é? Entre a cultura típica do Rio Grande do Sul, que é muito ligada às tradições do interior, não é? Atividade muito ligada assim, ao interior, às fazendas, à pecuária, não é? Ao gaúcho aquele da música, nativista do Rio Grande do Sul, enfim. A nossa cultura aqui ela é muito ligada à terra, muito ligada ao campo, né? Então, o objetivo do jornal era fazer uma ligação entre essa raiz cultural e a juventude urbana que tinha naquela época. Porque havia aqui, ainda há, mas num nível muito menor, há uma separação muito grande entre o que é urbano e o que é regionalista, né, como chamamos aqui. Então, a cultura urbana é a cultura universal. A cultura regionalista é aquela cultura típica que só existe aqui no Rio Grande do Sul. E sempre teve, assim, uma discriminação, né? Como as rádios, as televisões, os jornais eram sempre nas cidades grandes, pelo menos os que tinham mais influência, sempre houve um certo preconceito, assim, contra a cultura mais de raiz do estado. E a função do jornal era exatamente essa, né? Calma aí, deixa eu ver se eu entendi. A cultura gaúcha, pelo menos aqui no Sudeste, é aquele gaúcho de lenço vermelho que vai churrasco no char, canta, etc e tal. Esse tipo de cultura era desprestigiada nas grandes capitais? Era discriminado pela grande imprensa da capital do estado, não é? Porque a cultura regionalista, ela é um segmento bem fracionado, vamos dizer assim, né? Ela tem as suas próprias preocupações, vamos dizer assim, ela se volta muito ao seu umbigo, né? E ela tem uma linguagem própria também. Aí então que entrou a segunda objetivo do jornal, que era tratar a cultura gaúchesca, né? Essa cultura típica do interior, usando a linguagem que eles usavam lá, não é? Porque o pessoal que fez jornal comigo era que nem eu, vínhamos do interior, vinha lá de fora. Então a gente conhecia o linguajar e tal. E tinha naquela época, estava se criando aqui no Rio Grande do Sul, um rejuvenescimento muito grande da música nossa aqui, né? Da música nativista, como nós chamamos assim. E essa música, nos anos 80, ali, nos anos, né, no final dos anos 70, nos anos 80, ela estava sendo assumida pela juventude, pelos jovens que moravam nos grandes centros urbanos, né? Então, a função do jornal era exatamente essa. Era fazer uma ponte ligando a cultura mais tradicional, mais de raiz, não é? Lá do interior do estado, com a juventude urbana que estava redescobrindo essas tradições através da música, não é? E o jornal tinha espírito muito crítico, não elogiávamos as coisas apenas por ser gaúcho, não é? Isso é uma coisa que a gente tem no Rio Grande do Sul aqui, que é um dos nossos defeitos que nós temos aqui, né? O gaúcho tem uma autocrítica muito pequena em relação a si própria, né? E o jornal não tinha esse vício, não. Tudo que nós achávamos que era ruim, nós dizíamos que era ruim. E também não tínhamos vergonha de deixar de dizer que era bom uma coisa se o jornal achasse que era bom. Então, o jornal ia cobrir um festival lá no interior do estado, uma cidade pequena de 5 mil habitantes e tal, e se surgia uma música que era muito boa, o jornal dizia, olha, essa música é muito boa, mesmo que ela tenha vindo uma pequena comunidade lá, né? E isso deu muita credibilidade ao jornal. E ele tinha uma linguagem também, uma linguagem completamente informal, né? Era uma linguagem muito bem-humorada, né? Porque isso é uma característica do gaúcho também, o gaúcho é muito bem-humorado. Então, era uma linguagem muito bem-humorada, era uma linguagem completamente informal, né? E, de uma certa forma, o jornal acabou revolucionando um pouco a linguagem do jornalismo aqui no Rio Grande do Sul. E apesar de você ter formação em jornalismo, você a sua pós é em administração de empresas. Por qual razão? Porque você era administrador do Tchê? Por causa do Tchê, porque aí eu abri o jornal, né? O jornal ele fez sucesso, ele começou a crescer como empresa. A partir do jornal, eu abri uma editora de livros aqui em Porto Alegre, que tinha o mesmo perfil do jornal. Era uma editora que procurava publicar livros de autores que escrevessem sobre o Rio Grande do Sul, sobre a cultura do Rio Grande do Sul. O nome da editora era Tchê também. A editora cresceu, e ela cresceu, aí muito mais que o jornal, né? O jornal, ele era mensal e ele saiu durante 40 meses. Ele teve 40 edições, né? E chegou um momento que o que nós fazíamos, os grandes jornais aqui de Porto Alegre começaram a fazer também, né? E aí deixou de ser novidade. E nós resolvemos fechar o jornal, porque o objetivo do jornal era ser uma novidade. Quando os outros jornais estavam fazendo a mesma coisa que nós fazíamos, nós chegamos à conclusão que não tinha mais a necessidade de nós termos um jornal alternativo para defender uma bandeira, vamos dizer assim, jornalística, né? E os outros jornais tinham assumido também, nossa missão estava cumprida. Então nós fechamos o jornal e canalizamos todas as nossas energias para a editora. E durante 15 anos a editora lançou 1.000 títulos, né? Nós vendemos 3 milhões de exemplares de livros, né? Muitos livros chegaram assim ao mercado nacional, mas também chegou uma hora que se esgotou o meu trabalho na editora, né? E eu resolvi fechar a editora também. Né? Eu gosto de abrir espaços e depois fechar. Até porque se a gente se prende muito a um único empreendimento, que vai ficar o resto da vida fazendo a mesma coisa. Né? E todo mundo achou que foi uma loucura minha. Né? Eu estava louco. Uma empresa consolidada, conceituada. Não é? Mas eu pensei comigo, olha, essa empresa não existia, foi eu que criei. Eu que criei essa empresa. E não tem por que, então, eu ficar escravo dela. Eu vou ficar escravo de algo que eu mesmo criei. Né? E eu acho que a minha participação aqui já esgotou. E eu fechei a empresa. Né? E me lançar em outro desafio, mas que onde eu pudesse reunir algumas habilidades que eu tinha. Não é? Eu queria voltar para o jornalismo. Não é? Eu não queria ser empresário, né? Pelo contrário, eu quero estar sempre no outro lado, né? Tenho um espírito crítico muito grande, tenho uma formação humanística muito grande. Então, eu queria voltar a escrever. E queria escrever como jornalista, não é? Mas não em jornal, porque eu acho que a linguagem do jornal, ela, para mim, já é muito superficial, não é? Então, o tipo de jornalismo que eu queria desenvolver, que era realmente me aprofundar nas questões e passar para o meu leitor uma visão muito mais assim, formativa do que informativa, né? Eu cheguei à conclusão que a melhor mídia que tinha para fazer isso era o livro, porque o livro é uma mídia que me possibilita aprofundar nas questões que eu estou tratando, ir lá na raiz, né? E o livro também possibilita uma interação maior do leitor. O leitor do jornal, ele quer a informação pronta, né? Ele quer o dado ali, o exato, né? Se for valores, tem que estar até uns centavos, né? E o livro não. O livro, tu não precisa te preocupar com isso. O leitor do livro, ele quer muito mais compreender por que que as coisas estão acontecendo do que simplesmente receber a informação pronta. Além disso, eu gostava muito de viajar, né, pelo mundo, já tinha uma boa experiência de viagem, e eu me pus esse desafio, né, escrever sobre culturas que ainda mantivessem a sua essência, né, e trazer essa visão dessas culturas para o leitor brasileiro. E essas culturas, que elas ainda mantêm-se à margem dessa globalização toda, essas culturas que ainda conseguem manter uma base de raiz, né? Eles ainda têm assim, uma visão de mundo diferenciada, única. Normalmente elas ainda se mantêm assim porque estão em lugares de difícil acesso. Então era importante que eu tivesse essa habilidade de acessar esses lugares, né? Uma aldeia no interior da Amazônia, né? Uma vila no oásis, no interior do deserto do Saara, uma aldeia lá na encosta do Himalaia. Né? Ir para o interior do Egito, ir lá para o interior do Tibete, percorrer o interior da Índia. Então, eu me dispus a fazer grandes reportagens, né, sobre essas culturas que ainda mantêm uma identidade própria e que eu acho fundamental que a gente tenha acesso a essa riqueza toda, porque senão isso aí vai acabar se perdendo, né? Isso, em 1999, você lança o seu primeiro livro, Viagem ao Topo da África, que vai ser o nosso pontapé inicial para a segunda parte do programa. A gente normalmente finaliza com uma música. Olha, eu acho que uma das melhores coisas que o Brasil tem é a música. Né? A música brasileira realmente ela é assim, de primeiríssimo mundo. Né? Então dá para contar nos dedos aí os países que têm uma música popular brasileira tão boa como a nossa. Né? Então, eu sou, né, apaixonado pela música popular brasileira. Nas minhas viagens sempre levo CDs assim, para distribuir para o pessoal, né? E todo mundo adora, né? Então, se tu tiveres aí Marisa Monte, queria colocar uma Marisa Monte aí, que eu acho que no momento é assim a principal cantora que nós temos no país, né? Não só como intérprete, mas também como criatividade e tal. Sendo a Marisa Monte, pode ser qualquer um, tá bom. Então, bem, a gente vai finalizando o Papo Jornalista, essa primeira parte do programa, e até daqui a alguns dias com a parte B. E sobe o som. Vai sem direção, vai ser livre.